ata notarial, remédio jurídico para crimes na web. É um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade SATIC. Este projeto foi produzido pelos acadêmicos Gilvan de França e Nicolas Martins, sob orientação do professor Cláudio José Toldo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2009. Você sabe o que é ata notarial? Acompanhe agora como provar, por exemplo, crime na web, por meio de um documento simples e muito pouco utilizado. Um documento confeccionado por um tabelião que relata o que vê. E este documento serve como prova para vários crimes, principalmente na internet. A entrevistada deste programa é a tabeliã Cristina Minato, professora de Direito Notarial da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. A disciplina de Direito Notarial é considerada optativa na Universidade de Criciúma, algo que se repete em várias outras universidades e faculdades de Direito por todo o Brasil, inclusive na Universidade Federal de Santa Catarina, onde a disciplina é dada como parte integrante da cadeira de Direito Empresarial. Cristina Minato, que também é tabeliã no município de Içara, proferiu aula de Direito Notarial na UNESC pela última vez em 2006. Ela explica didaticamente como era ensinado para os alunos o que é e como é utilizada a ata notarial. A ata notarial, sempre expliquei para os alunos que ela é uma narrativa feita por um tabelião de notas. Em Santa Catarina tem pelo menos um em cada município. É a narrativa de um fato que ele presencia. Ele descreve em seu livro o que vê e com sua fé pública, salvo prova em contrário, a certidão que ele emitiu daquele registro que fez, tem fé pública, então faz prova do que está descrito. E como exemplos de uso, que então eu passava para os alunos, seriam atas de reunião, em que seria importante não ser discutido mais nada em relação ao que estava sendo discutido na reunião, então a presença de um notário para descrever tudo o que foi discutido na reunião, depois deixava livre de qualquer dúvida, né, do que tinha sido decidido. E também o que começou a ser muito utilizado são as atas para descrição de um site na internet, né, ou de que possa estar escrito nele ou visualizado para servir de prova mais tarde. Segundo Cristina Minato, muitos acadêmicos ficavam assustados e pediam para a professora explicar a origem histórica do documento. Na verdade, ele é um dos documentos assim, mais antigos que já foram lavrados pelos tabeliães, isso já vem desde a época das ordenações do reino, que eram as leis que vigiam na época do império, né? E elas eram praticadas pelos tabeliães da época. Depois, em 94, é claro que eu trabalhei um pouco a parte de ata notarial no decorrer, com a evolução do registro público, mas como ela é praticada hoje, eu trabalhei já a partir da vigência da Lei 8935 de 1994, que é a lei que regulamentou a profissão dos tabeliães e registradores públicos. E ela, nessa lei, vem discriminadamente os atos que cada tabelião pratica. E veio bem claro a ata notarial. Então, para muitas pessoas, pareceu uma novidade, mas, na verdade, o tabelião sempre pôde narrar em um documento um fato que presenciou, a pedido, é claro, de uma pessoa interessada em perpetuar aquele momento. Cristina Minato explica que a ata notarial sempre esteve disponível para a população. O que não acontecia era divulgação. Segundo a professora, falta difundir as verdadeiras funções dos tabeliães e registradores. Eu acredito que a ata notarial em si, ela poderia ser melhor divulgada, como muitos outros atos que são praticados pelos tabeliães e registradores, que o registro público, na verdade, ele é conhecido para fazer as escrituras de imóveis, para o registro de imóveis, os registros de nascimento, casamento e óbito, mas tem muitos outros atos que são praticados pelos registradores e notários e não são conhecidos. E um desses atos que poderia ser mais utilizado seria também a ata notarial. Mesmo com a função de registrar patentes, marcas e eventos ocorridos, o que mais chamou a atenção dos acadêmicos de Direito da UNESC foi o uso da ata notarial para aprovar algo na internet. Para a professora Cristina Minato, esta foi uma forma de mudar a concepção do que é um cartório de muitos dos alunos. O que chamou bastante a atenção dos alunos talvez seja o fato de eu ter dado o exemplo de utilização da ata para comprovar o que está no momento disponível na internet, que no momento seguinte pode não estar mais lá, né? E isso chamou a atenção porque a visão que se tem dos cartórios, né, utilizemos esse termo, é de que são coisas antigas, ultrapassadas, rançosas, cheias de burocracia. Então, a gente, quando traz exemplos assim, de maior praticidade, afinal de contas, os alunos hoje estão mexendo com a internet direto, então eles começam a ter mais interesse e verificam que existem realmente algumas ferramentas bastante importantes, principalmente para os alunos da área do direito, que era o caso, né? Para eles utilizarem essas ferramentas, e são muito importantes, né? Você ouviu Ata Notarial, remédio jurídico para crimes na web. A entrevistada deste último programa foi a tabeliã Cristina Minato, professora de Direito Notarial do curso de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. E assim encerramos nossa série de programas sobre o que é a Ata Notarial. Um modo rápido, simples e objetivo de constituir prova incontestável. Obrigado por ouvir o nosso programa.